Puxou aí o cabo da internet. Oi, gente, foi dureza aqui. Dureza chamada. Eu vou pôr pra gravar, eu vou pôr a Grok. Beleza. Vai dar pra colar tudo depois? Dá, isso, na edição, cara, fica. Todo mundo é Maravilha. orador, ninguém gagueja, ninguém respira. Aí, aí, aí. É. Oi, desculpa, hein? Bem anticlimático essa queda, né? Continua Não, falando imagino. lá o que você tava falando, você lembra? Pois é, então, o texto da Gabi, né? Ai, não era isso mais, era o quê? Eu acho que era isso mesmo, acho que era isso mesmo. Tava muito forte essa coisa da galera. E É, das meninas dos isso quadrinhos. mesmo. Isso, tipo, a galera tá realmente se sentindo marginalizada no rolê. E agora tem mulher suficiente, a fim de fazer, que descobriu que dá pra fazer, dá pra ser independente e abrir os próprios caminhos. Sim. Que, por exemplo, a Gabi tá optando por não participar de projeto que marginaliza a mulher e que não tem outras mulheres, sacou? E eu acho isso uma parada muito foda dela, sabe? Porque a Gabi é uma das meninas que conseguiu se inserir no mercado, digamos, mainstream dos independentes, assim. Mas ela não. Mas ela não tá aí pra isso. Ela tá aí mesmo pra fortalecer Manteve os projetos princípios, né? femininos. É, ah, eu lembrei o que eu ia falar, que agora a gente ficou sabendo do selo Pabu Comics, né? Que vai ser encabeçado pela Ana Recalde e vai ter quadrinho só de mulher. E vai ser em parceria com Social Comics, eu acho. Eu vi na página Nossa. dela um anúncio disso. E aí tá gerando bastante discussão também. Tem gente que acha que projeto só de mulher é massa, porque é subversivo, né, cara? Dá espaço para quem tinha espaço Sim. negado. E E as tem gente meninas que se não quer unirem, falha. né? Se Isso, se unir para aproveitar disso. fortalecer, meu. E tem gente que acha, por outro lado, que isso vai transformar quadrinhos de mulher em um segmento, assim, uma parada de nicho. Então, tá umas discussões bem legais rolando. É, mas eu acho que assim, por enquanto, eu acho que enquanto, sei lá, a produção feminina não se iguala, iguala, eu digo não em qualidade, né? Porque isso aí, Espaço, né? sim, em espaço, exatamente. Enquanto isso não acontece, as meninas têm que se unir mesmo e fazer uma coisa, só delas, assim, para fortalecer a cena, porque também É, os não caras se adianta. apoiam lá desde tempos primordiais da história, então. Sim, não, não adianta. Meu, você vai competir você sozinha lá, no meio de, sabe, de um campo Os de brothers, batalha só você. tudo. Não, você tem que se unir, você tem que fazer uma coisa com todas as outras que estão precisando de ajuda. Eu não acho um erro se Essa é a unir, minha eu acho que opinião agora é também. a hora, né? Eu acho isso também, viu? Eu acho. Tipo, uma vez eu fiz uma tirinha sobre transexualidade não binária. E aí as pessoas comentaram lá embaixo: ah, mas precisa mesmo? Cada vez mais título, cada vez mais divisão, dividir cada vez mais as pessoas. Mas o que eu acho é o seguinte: eu acho que por enquanto a gente tem que mostrar para o mundo que essas pessoas existem, no caso de transexualidade não binária, no caso de quadrinista mulher, sabe? Tipo, você tem que mostrar para as pessoas que elas podem se identificar com alguém, que elas podem ser quadrinistas, que elas podem ler quadrinhos com os quais elas se identificam. E depois eu espero que no futuro todas as labels, né, caiam. Espero que todos os. Como é que chama isso em português? Tabu? Tá, Não. não, é tipo. Putz, eu Não é etiqueta. Eu sei o que você tá falando, mas Eu espero que caso tipo todas essas etiquetas rótulo. saiam. Os rótulos, esses são É, rótulos. saiam, exatamente. E que todo mundo possa, tipo assim, exercer a sua sexualidade, né? No caso da tirinha, e exercer a profissão que deseja de boa, num mercado aberto e receptivo, Independente sacou? de gênero ou qualquer outra coisa, né, mano? Isso, Tem que mas eu ver o acho que. trampo, né? Infelizmente, não dá para ser independente de gênero agora, porque não é assim que as coisas têm funcionado, né? Eu acho que, por enquanto, é importante, sim, ter É, iniciativas. mas eu acho esse bagulho que vocês estão falando de se reunir, aquela coisa toda, tal, eu acho válido pra caralho, mano. E tem que ser assim mesmo, tá ligado? Porque nego reclamar, mas as mina quer igualdade, mas aí tá lá o quadrinho só de menina. Que igualdade é essa? Tá só de menina porque vocês não dão espaço, caralho, pras meninas fazerem junto com Cara, vocês. eu escrevi até um texto pro Minas Nerd sobre isso faz umas 2 semanas, eu acho. Que falava o seguinte: quando eu fui no lançamento do Zine XXX, lá em 2014, primeiro zine que eu participava, todo feliz, um cara chegou lá e começou a perguntar pô, vocês não acham injusto? Vocês estão segregando o homem? Já é um mercado tão fodido, e aí vocês ainda Injusto? fazem isso, segregar as Puta que pessoas. Tipo, pariu. cara, né? Não, Nossa. faz justiça, sério? Não dá pra conceder igualdade e justiça num mundo que é desigual e injusto. Não dá pra usar o mesmo peso e a mesma medida num mundo que historicamente funciona de outro jeito, sacou? Dá até Não, preguiça, né, Laura? um Nossa, cara. ninguém respondeu. Todo mundo só olhou pro cara e falou, próximo. Não, Foi é pior que complicado. A vida inteira, a gente falou isso na gravação, na outra gravação, né? A vida inteira os caras. Tem quadrinhos aí só de homens, com homens fazendo, homens produzindo, homens editando, homens homens julgando o que lendo. é bom ou não. Os homens que estão Criticando, colocando tudo ali. E aí quando as minas aparecem, tipo, ah, oi, gente, fiz aqui um coletivo. Ai, mas você vai fazer só com mulher? Tipo, né? você nunca reclamou Pessoa de dos cara, coletivos só com homens. quando a parada é só de cara, não é de nicho. Exatamente. Quando a parada é só de mulher, é nicho. Quando é só de homem, normal. Ninguém fala nada, ninguém acha estranho. É nessa hora que tem que pedir paciência, né, cara? Que você pedir força. Laura, eu queria que mudar um pouco a pauta, só pra gente seguir, pra também não tomar muito tempo seu. É o seguinte, você tá lá com a série Aconteceu Comigo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é Aconteceu Comigo pra galera que tá ouvindo e falasse como que você teve essa ideia, que é genial, cara. É muito foda. Pô, o Aconteceu Comigo é uma série que eu faço estritamente baseada em relatos reais. As pessoas me contam situações, as mulheres especificamente, me contam situações sofridas por elas de discriminação e eu transformo num quadrinho de uma página. E aí eu tento abordar a maior variedade de temas possível e fazer uma parada bem diversa. Porque a ideia por trás do Aconteceu Comigo era meio que fomentar. Assim, era meio que a gente pudesse andar um pouquinho nos sapatos de outra pessoa, sabe? Ver um pouquinho como é o cotidiano de uma outra mulher que a gente acha que é diferente da gente, mas que na verdade não, sabe? Na verdade passa por problemas muito parecidos e umas coisas que são impensáveis quando você é homem. Você não passa por nada daquilo. Para os homens lerem também. Sim. E perceberem que aquilo acontece mesmo, todo dia, não é exagero, não é isolado, acontece muito. E foi super baseado numa série da Carol Rossetti, que é aqui de BH também, maravilhosa, talentosíssima, Carol. Cara. Super pioneira, cara. Ela foi na Globo falar de feminismo nos quadrinhos. Eu fiquei assim, olha. Caramba. Nossa, meu olho brilha. Poderosa. Poderosíssima. E ela participa de um coletivo daqui. A Carol, nossa, ela. Tipo, participa muito da cena, sabe? Ela é a maior estrela do mundo, mas ela não age como uma estrela. Ela é super. E super batalhadora, assim. E aí a série dela era. Assim. Não era baseada em relatos reais, era uma coisa mais. Ela escrevia frases, assim, sobre os preconceitos. Preconceitos não, meio empoderadoras pra mulher, sabe? Tipo, desenhava uma mina tatuada e escrevia. As pessoas falam que você é isso e aquilo que você tem tatuagem, mas você não tem que ligar, porque você é maravilhosa, você, independente de corpo é seu, você não deve nada pra ninguém e tal. E aí eu pensei, cara, massa! Isso ajuda a gente a olhar um pouco pelos olhos de uma outra pessoa que é mulher também, sabe? Divide o mesmo mundo que a gente. E a gente se sente mais próximo, a gente se sente mais empatia. Então a minha vontade era essa. Putz, Era isso é fazer muito com que foda. existisse empatia, sabe? E também que todo visse um pouco sobre o que mulher passa só por ser mulher, diariamente. Cara, foda. A Grok tava até, a gente tava até comentando, né, Grok, daquela tirinha do menino lá, né? Carequinha e tal, da menina. Ah, sim, da moça. Ai, qual é que era o nome dela? Esqueci o nome dela. É Nolasco, não é? Alguma coisa Ariel Nolasco. Lógico, aham. Isso, Isso. isso, Puta, essa é isso. fenomenal, cara. Isso, ela mesma. Não, quando eu vi essa tira, meu, me encheu o olho assim, ó, eu fiquei a um trisquinho de chorar. Nossa, foi muito emocionante essa, muito Nossa, incrível. que E legal, gente. É. ela comenta logo embaixo, né? Assim, eu falei, ai, meu Deus, que linda, meu É Deus. que sempre que eu posto, eu já mando pra pessoa dizer se tá bem, se gostou e tal. Dá uma provada, né? Essa reação também é foda, né, Laura? Ela dá um ânimo assim pra falar, Nossa, putz, tô fazendo a cara, parada sem certa. dúvida. Eu resolvi fazer baseado em relatos reais porque eu sabia que eu não tinha a menor condição de falar sobre o que outras mulheres passavam, né? Porque, pelo fato de você ser trans, pelo fato de você ser negra, a vivência é muito diferente. E eu queria muito também conhecer um pouco mais sobre essas mulheres e a vida dessas mulheres. Então, por isso a ideia de fazer baseado em história real, né? É E é muito muito maneiro, legal, velho. cara. Show de Agora, essa bola. semana que passou, eu fiz a primeira historinha que não terminava de jeito positivo. Que é Ah, uma eu vi história sobre essa. abuso infantil. Eu vi também. Muito foda, E muito aí foda. foi uma decisão pesada também, inclusive por causa do Dia da Mulher, porque eu acho que essa história é bem mais comum do que a gente imagina. Ai, com E certeza. apesar de ter gente comentando lá na história que, de uma maneira meio desesperançosa, falando, nossa, esse mundo que a gente vive não adianta mesmo lutar, não adianta denunciar. A minha ideia era pelo contrário, era dar a entender que as coisas só vão mudar se a gente persistir muito, porque do jeito que tá não dá pra ficar, Exato. sabe? Sim. É, não dá pra aceitar e aí também não vou fazer nada, né? É É, não dá, foda. cara. E mesmo que, tipo, mesmo que você não conseguia a parada, mas, porra, pelo menos tem que se mexer, né, mano? Tipo, É. É. lá na tirinha ela fala, né, Infelizmente, pô, cara, eu a gente tá denuncio. num momento histórico de apanhar pra que no futuro outras mulheres não apanhem. Eu acho que é meio Exato, que isso, né? E, sabe? tipo, É. lá na tirinha mesmo, né? Ela fala, pô, eu denunciei aquela coisa toda, e aí o cara fala pra todo mundo até hoje que eu sou mentirosa. Que aí, tipo, o nego fica desanimado. Não é pra ficar desanimado, pô. É pra falar, puta, a mina foi lá e denunciou, tá ligado? Ela É, fez algo, olha né, como meu? uma mulher se sente, ela tinha 11 anos, cara, e você É, vê um cara. brother que foi denunciado e você continua brother dele, tipo, não, não dá, né? Não Olha dá, aí, meu. tinha 11 anos, o mundo todo já tá contra ela, você ainda vai entrar nesse bonde aí? Não dá, não. Exatamente, Sim. cara. Tem que fazer alguma coisa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é. Fala sobre flores, né? Toda vez que você entrega flores pra alguém, fica um pouco de perfume na sua mão. E o que você tá fazendo, eu acho que é muito isso, né? Tipo, você tá fazendo essa parada, você tá ajudando a galera. Tá sendo bom para outras pessoas. E eu acho que acaba ficando um pouquinho de perfume na sua mão, não fica? Você fica meio, fala, puta, olha, cara, isso aqui foi legal, sabe? Foi legal ajudar essa pessoa. E, cara, a reação da galera emociona mesmo, sabe? O pessoal que se identifica, sabe? É incrível. É Cara, incrível. muito maneiro. Grok, quer falar mais alguma coisa? A gente pode fechar. Não, acho que. Não, nada a declarar. A gente ainda tem muito papo na É. segunda gravação, né? Na Vai ter verdade a muita gente coisa quer ainda. falar, né? É, então. É, na Eu quero verdade tem falar. muita coisa Sou para falar, livre, mas tem que. foda, eu quero falar. A vida é um Putz. jogo, eu só tenho. Como é que é? O mundo é um jogo, eu só tenho. A vida é um mundo é um jogo, eu só tenho mais uma vida. É, puta, É. aquela boquinha na cabeça foi genial, Laura. Puta que Tu pariu. gostou? Aquela minha cena favorita também, Mas viu? isso aí não vai ter que falar lá no outro programa aqui. Lá Meu tem Deus, mais coisa. é assim, é muita coisa para falar, mas aí tem que segura e vou falar É. no. Beleza, Laura, galera. obrigado demais por participar. Pô, Valeu, uma então. honra pra gente aqui. Marcar a próxima. Valeuzaço. Prazer, gente, falar com vocês. Meu, um prazer, brigadão. Uma honra você estar aqui, tô muito feliz. E aí vai Vai ser. dormir hoje, vai ficar, meu Deus. Eita, gente. Não, mas é muito louco. Eu tô, tipo, primeira vez que eu gravo com alguém que eu tenho a obra aqui em casa. Tipo, isso é muito louco. Sério? É que a Grok é muito fã, Laura. Você não tá entendendo? Ela é muito fã de vocês, assim. De você, da Aline e tal, da Renata. Ela é muito louca. Eu também. Eu tenho a maior sorte de estar trabalhando só com menina, que eu sou realmente muito fã, cara. Ai, elas são tão incríveis. Meu, Sim. foi tão gostoso gravar com elas. Por um lado foi ruim, porque a gente perdeu a gravação. Por outro é bom, que eu vou conversar com elas de novo, porque foi tão legal. É. A segunda é sempre melhor, galera. A segunda é sempre mais legal. Vamos lá. Sim. É É conversar verdade, com as não. outras meninas, né? Quem sabe. Sim. Elas adoraram Sim. gravar também, que elas falaram, pô, o papo é mó de boa. Que elas chegaram morrendo de medo, né? Acho que você tava com um pouco de medo também, não Sério? tava? Um pouco de Não, cara, vergonha, não sei. não tava. Eu tava mais ativa.